DJ pleno século 21, Daniel Vidio. Ainda tem gente querendo namorar. Ai, caralho. Beijar na boca é coisa do passado. Beijar na boca é coisa do passado. Agora a moda é reagiu, vapo. Curtiu, vapo. Comentou, vapo. Toma, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Curtiu, vapo. Comentou, vapo. Toma, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Se uma enjoa, então vou pegar várias. Se uma enjoa, então vou pegar várias. Encontro, não encontra certo, eu me divido, casa errada. Encontro, não encontra certo, eu me divido, casa errada. Encontro, não encontra certo, eu me divido, casa errada. Quando eu prestava, ninguém dava valor. Agora que eu não presto, ela quer chamar de amor. Agora que eu não presto, ela quer vir chamar de amor. Tá de brincadeira com a minha cara, né, ô safada, danada, tarada. Coisa do passado. Beijar na boca é coisa do passado. Agora a moda é reagiu, vapo. Curtiu, vapo. Comentou, vapo. Toma, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Curtiu, vapo. Comentou, vapo. Toma, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Se uma enjoa, então vou pegar várias. Se uma enjoa, então vou pegar várias. Encontro, não encontra certo, eu me divido, casa errada. Encontro, não encontra certo, eu me divido, casa errada. Encontro, não encontra certo, eu me divido, casa errada. Quando eu prestava, ninguém dava valor. Agora que eu não presto, ela quer chamar de amor.